Em 1977, a dupla, formada pelos amantes da rancheira Pedro Bento e Zé da Estrada, que tinha o Celinho e o Paquito como grupo dos seus mariates, estavam fazendo muito sucesso e regravaram pela terceira vez, em 1977, a canção Casa Vazia. E esse sucesso a gente recorda agora. Que a noite está fria, a casa vazia, terás um abrigo. Esta noite eu quisera meu desejo matar, enlaçado em teus braços, beijando teus lábios, dormir e sonhar. Se eu tivesse um poder, eu parava o tempo e não deixava amanhecer. Mataria o desejo que meu coração sente, estaria contigo eternamente. Caipirão. Eu não consigo viver mais na cidade, pra matar minha saudade, eu vou voltar pra roça. Respirar o ar mais puro da natureza, vejam só quanta beleza, eu morar numa palhoça. Vou respirar o ar mais puro da natureza, vejam só quanta beleza, eu morar numa palhoça. As andorinhas, quando vem rompendo o dia, juntam todos os passarinhos, cantam suas melodias. A siriema e a perdiz, peão distantes, nas campinas verdejantes, o inhambu e a codorninha. A siriema e a perdiz, peão distantes, nas campinas verdejantes, Oiambu e a codorninha. Quando anoitece num banco sento lá lá fora, afino bem a viola e começo a cantar. A lua branca vem surgindo atrás da serra, como é linda a minha terra, como é belo este luar. A lua branca vem surgindo atrás da serra, como é linda a minha terra, como é belo este Minha Palhoça, Cacique Pajé, de 1981. Antes tivemos os Mariates da Música Sertaneja, os Amantes da Rancheira, Pedro Bento e Zé da Estrada, Casa Vazia. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência cresce cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, toca aqui no nosso programa. Vamos ouvir a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Porque um programa de música sertaneja não pode faltar Tonico e Tinoco. Velhas cartas. Sorta a moda, Luquinha. Antiga carta guardada que o tempo amarelou é lembrança do passado que não peito ficou. Cada frase é saudade do tempo do nosso amor. Hoje é um risco de tinta relendo meu pensamento. Cada letra é um suspiro que ficou no esquecimento. Resto de amor e saudade no livro do sofrimento. O mensageiro fechou os olhos e morreu. Até a florzinha da carta o seu perfume perdeu. Só ficou a farsidade na jura que os escreveu. Nosso amor é o que resta, a esperança perdida. Não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes na velha carta esquecida. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Disparou quando a tarrafa puxei para

siga a gente no Twitter, twitter@clubedocaipirão, no Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista, e-mail clubedocaipirão@hotmail.com. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Essa moda é do nosso amigo JC, lá de Ribeirão Preto, é do JC e Toninho. Sorte a moda, Luquinha, o menino de barro, escuta a história. Contemplar da janela do meu lar uma história interessante que agora vou contar. Chamava minha atenção, passava horas a olhar um menininho inocente lá no quintal a brincar. Com ele eu me sem sair do meu lugar, meu pensamento passeava, eu deixava me levar, sem saber da minha presença, que ficava te espiar. A minha felicidade era ver ele brincar. Ele ia carregar com muito barro amassado, se esforçava pra puxar embaixo da goiabeira, lá no meio do pomar. Agora com folhas secas outra viagem ia dar. Assim era o seu dia, que gostoso recordar. Ele só ficava triste quando sua mãe a chamar para ir tomar seu banho, pra jardineira pegar. E aproximava a hora, ele tinha que estudar. Mãe, eu ficava a observar, passando em frente à janela, cabisbaixo no olhar, cabelinho repartido e bolsinha carregar. Ele estava mais feliz lá no barro a brincar. Naquela casinha humilde, ainda sou morador. 20 anos se passaram, como passa um beija-flor. Ainda fico na janela e agradeço ao Criador. Menininho de barro, hoje é grande doutor. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Eu sou de uma terra boa, de um mundo sério, bem diferente. De um mundo sem preconceito, de um povo humilde, bem competente. No dia que eu vim ao mundo, trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera, com as flores de incontente. Aos 23 de setembro de 1900 e antigamente.

Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão eu sempre digo, é muita moda e pouca prosa, pouca conversa. Vamos ouvir Jorgina com Sulino e Marrueiro. Negociando com o fazendeiro, eu vendi minhas vacas turina e comprei um bom carro de luxo. Sei que fiz um negócio da China, eu comprei já de prevenção. Pra roubar a mineira Georgina, o pai dela é um mineiro orgulhoso, e por isso nós dois não combina. Eu mandei encher bem o tanque e parti pro estado de Minas. Eu saí com o pé na gasolina e a mão na buzina, cortando neblina. Chegando naquela cidade, encostei meu carro na oficina e mandei calibrar os pneus e também examinar a bobina nas quatro portas do carro. Eu mandei colocar cortina, essa dona é muito delicada, e seu corpo só tem joia fina. Eu nunca roubei uma moça, mas o amor da gente ensina. Encostei o meu carro na esquina, rodei a Georgina e saí na surdina. Nós saímos cortando os atalhos, o meu carro novo não patina. Já estava em 90 por hora, mas eu ia carcando a botina. Fui deixando o estado mineiro. E os rios de águas cristalinas, nós saímos pro mundo rodando. Duas almas que se destina, mas o sono pegou nós na estrada. Dormeceu minha linda menina. Encostei o carro nas campinas, baixei as cortinas e posei com a Georgina. O pai dela é um mineiro valente, pra fazer as coisas não imagina. Reuniu sua pionada, trouxe peão até de Diamantina. Ele fica sempre de tocaia, esperando naquelas colinas. Se nós dois encontrar pela estrada, vai ficar bem feia a rotina. Vem embora, ele seja meu sogro, mas eu toco o meu carro por cima. Não respeito sua carabina, somente a Georgina é quem me domina. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura. Me deu